Ficheiro 7, página 56, capítulo 3: Mães e Filhas. Imaginava quantas minúsculas lojas de chá havia exatamente em Inverness. A High Street é alinhada dos dois lados por uma fileira de pequenos cafés e lojas para turistas, até onde a vista pode alcançar. Desde que a Rainha Vitória tornou as Terras Altas seguras para os viajantes, dando a sua aprovação real ao lugar, os turistas têm afluído ao norte em bandos cada vez maiores. Os escoceses, desacostumados a receber qualquer coisa do sul, senão invasões armadas e interferência política, enfrentaram magnificamente o desafio. Não se podia andar mais do que alguns metros pela rua principal de qualquer cidade das Terras Altas sem encontrar uma loja que vendesse biscoitos amanteigados, rock de Edimburgo, lenços bordados com cardos, gaitas de foles de brinquedo, brasões de clãs em alumínio fundido, corta-papéis na forma das antigas espadas escocesas de dois gumes, bolsinhas de moedas imitando as bolsas de pelo que os escoceses usam em frente aos saiotes, para além de uma atordoante variedade de falsos tartans de clãs, adornando cada objeto concebível feito de tecido, de bonés, gravatas e guardanapos, até cuecas de nylon, daquelas com abertura em forma de Y invertido, feitas com um xadrez tipo Buchanan, amarelo particularmente horroroso. Ao examinar uma provisão de toalhas de chá pintadas com uma ilustração terrivelmente mal feita do monstro do Lago Ness cantando Auld Lang Syne, pensei comigo mesma que Vitória era a responsável por tudo aquilo. Brianna caminhava devagar pelo corredor estreito da loja, a cabeça inclinada para trás, enquanto fitava, espantada, a diversidade de mercadorias penduradas das vigas do teto. Acha que são reais? Perguntou, apontando para cima, para um conjunto de chifres de veado presos numa armação, as pontas das armações enfiando-se com curiosidade por uma verdadeira floresta de bordões de gaitas de foles. Os chifres dos veados? Sim, não acredito que a tecnologia da indústria de plásticos já tenha atingido esta perfeição, respondi. Além do mais, veja o preço. Qualquer coisa acima de 100 libras, muito provavelmente, é real. Os olhos de Brianna arregalaram-se e ela baixou a cabeça. Meu Deus, acho que, em vez disso, vou levar um pedaço de tartan para a Jane fazer uma saia. Um tartan de lã de boa qualidade não vai custar muito menos, disse eu secamente, mas será bem mais fácil de levar para casa no avião. Então, vamos atravessar a rua até à loja do fabricante de quilts. Eles terão a melhor qualidade. Começará a chover, é claro. E nós enfiámos os nossos pacotes embrulhados em papel por baixo das nossas capas impermeáveis que eu prudentemente insistira que usássemos. Brianna achou graça. Fica-se tão acostumado a chamar a estas capas de borracha de mães que uma pessoa até se esquece de como se chamam realmente. Não me surpreende que tenha sido um escocês a inventá-las, acrescentou, erguendo os olhos para a cortina de água que caía da borda do alpendre. Aqui chove toda a hora? Praticamente, disse eu, olhando de um lado para o outro, através do aguaceiro para os carros que se aproximavam. Embora sempre tenha achado o Sr. McIntosh um tipo um tanto pusilânime, os escoceses que conheci, na sua maioria, eram relativamente impermeáveis à chuva. Mordi o lábio repentinamente, mas Brianna não notara o deslize, embora pequeno. Examinava a enxurrada que corria pela sarjeta e que chegaria à altura de tornozelo. Vou dizer-lhe uma coisa, mamã. Acho melhor irmos para o cruzamento. Não vamos conseguir atravessar aqui, fora da passadeira. Anuindo com um movimento da cabeça, segui a rua acima, o coração batendo com a adrenalina por baixo da cobertura pegajosa da minha capa. Quando é que vais acabar com isso? Reclamava a minha mente. Não podes controlar constantemente as tuas palavras e engolir metade das frases que começas por dizer. E se lhe contasses, simplesmente? Ainda não, pensei comigo mesma. Não sou cobarde, ou se sou, isso não vem ao caso, mas ainda não chegou exatamente a hora. Eu queria que ela conhecesse a Escócia primeiro, não esta parte. Quando passámos por uma loja que oferecia uma ampla variedade de botinhas de tartan para crianças, mas o campo. E Culloden, mais do que tudo, quero poder contar-lhe o fim da história. E para isso eu preciso de Roger Wakefield. Como se os meus pensamentos o tivessem invocado e materializado, o tejadilho cor de laranja de um Morris, em mau estado, chamou a minha atenção no estacionamento à esquerda, brilhando destacado do tráfego na chuva brumosa. Brianna também o vira. Não podia haver muitos carros em Inverness, naquele estado lamentável e naquela cor específica. E apontou para ele, dizendo: Olhe, mamã, não é o carro de Roger Wakefield? Sim, acho que é, disse eu. Havia um café à direita, de onde o cheiro de pãezinhos frescos, torradas e café fluía para a rua, misturando-se com o ar puro e chuvoso. Agarrei o braço de Brianna e puxei-a para dentro do café. Acho que estou com fome, expliquei. Vamos beber um chocolate quente com biscoitos. Ainda suficientemente criança para se deixar tentar por chocolate e bastante jovem para estar disposta a comer a qualquer hora, Bri não protestou, mas sentou-se imediatamente e pegou na folha de papel verde manchada de chá que servia de menu diário. Eu não queria especificamente chocolate quente, mas precisava de 1 ou 2 minutos para pensar. Havia uma grande placa na parede de betão de estacionamento do outro lado da rua que dizia estacionamento exclusivo para o caminho de ferro, seguido de várias ameaças em letras minúsculas quanto ao que aconteceria aos veículos das pessoas que estacionassem ali, sem serem passageiros de comboio. A menos que Roger soubesse alguma coisa sobre as forças da lei e da ordem em Inverness que eu não sabia, o mais certo era ele dirigir-se ao comboio. Admitindo que tivesse ido a algum lado, tanto podia ser Edimburgo quanto Londres, o pobre rapaz estava a levar o projeto de pesquisa a sério. Nós mesmas havíamos apanhado o comboio em Edimburgo. Tentei lembrar-me do horário dos comboios, contudo sem sucesso. Será que Roger voltará no comboio da tarde? Perguntou Bri, fazendo eco dos meus pensamentos, de uma forma tão surpreendente que me fez engasgar com o chocolate quente. O facto de ela estar a cogitar no reaparecimento de Roger fez-me pensar em quanto ela estaria verdadeiramente interessada no jovem senhor Wakefield. Aparentemente, bastante. Estava aqui a pensar, disse de modo casual, talvez devêssemos comprar alguma coisa para Roger Wakefield enquanto estamos na rua, como agradecimento pela pesquisa que ele está a fazer para o seu projeto. Boa ideia, disse eu, achando graça. Achas que ele gostaria de quê? Ela franziu a testa enquanto bebia o chocolate, como se buscasse inspiração. Não sei, algo bonito. Parece que esse projeto pode dar muito trabalho. Ergueu os olhos para mim, subitamente, as sobrancelhas arqueadas. Por que lhe pediu isso? Perguntou ela. Se queria localizar pessoas do século XVIII, há firmas que fazem isso. Mapas genealógicos e coisas assim, quero dizer. O papá usava sempre a Scott Search, se tivesse de descobrir uma genealogia e não tivesse tempo de a fazer ele mesmo. Sim, eu sei, disse, respirando fundo. Estávamos a pisar em areia movediça ali. Este projeto era algo especial para o teu pai. Ele iria querer que Roger Wakefield cuidasse disso. Ah! Ela ficou em silêncio por um instante, observando a chuva respingar e formar gotículas nas janelas do café. Sente falta de papá? Perguntou ela de repente, o nariz enfiado na chávena, as pestanas rebaixadas, para evitar olhar para mim. Sim, respondi. Corri o dedo indicador pela borda da minha própria chávena, limpando um pingo de chocolate derramado. Nem sempre nos demos bem, sabes disso, mas sim, respeitávamo-nos. Isso vale muito. E gostávamos um do outro, apesar de tudo. Sim, eu sinto a falta dele. Ela balançou a cabeça calada e colocou a mão sobre a minha, apertando-a ao de leve. Envolvi os meus dedos nos seus, longos e quentes, e ficámos ali sentadas, momentaneamente ligadas, bebendo pequenos goles de chocolate quente em silêncio. Sabes? Disse eu por fim, empurrando a minha cadeira para trás, com um rangido de metal sobre o linóleo. Tinha-me esquecido de uma coisa. Preciso de pôr uma carta no correio para o hospital. Pensei em fazer isso no caminho para a cidade, mas esqueci-me. Se eu correr, acho que ainda vou a tempo do último correio que sai hoje. Por que não vais indo para a loja de quilts? É logo ali, mais abaixo, na rua, na outra calçada. Encontro-me contigo lá, depois de sair do correio, está bem? Bri pareceu surpreendida, mas assentiu prontamente. Ok, mas o correio não fica longe daqui? Vai ficar encharcada. Tudo bem, apanho um táxi. Deixei uma nota de 1 libra na mesa para pagar o lanche e vesti a capa de novo. Na maior parte das cidades, a reação costumeira dos táxis à chuva é desaparecerem, como se fossem solúveis em água. Em Inverness, no entanto, tal comportamento acarretaria rapidamente a extinção da espécie. Tinha caminhado menos de um quarteirão quando encontrei dois táxis pretos, pequenos e robustos, furtivamente resguardados na porta de um hotel. Entrei no interior aquecido, cheirando a tabaco, com uma aconchegante sensação de familiaridade. Além do espaço maior para as pernas e do conforto, os táxis britânicos tinham um cheiro diferente dos táxis americanos. Uma dessas minúcias que eu nunca percebera que sentira falta nesses últimos 20 anos. Número 64? É a velha casa paroquial, não é? Apesar da eficiência da calefação do carro, o motorista estava enrolado até às orelhas num cachecol e num casaco grosso, com um gorro achatado a proteger o topo da sua cabeça das correntes de vento extraviadas. Os escoceses modernos tornaram-se mais frágeis, refleti. Muito diferentes da época em que os vigorosos homens das terras altas dormiam nas urzes, com nada além de uma camisa e uma manta escocesa. Por outro lado, eu também não estava ansiosa por dormir nas urzes com uma manta úmida. Fiz um sinal com a cabeça para o motorista e partimos, espadanando água. Senti-me um pouco sobressiva, fugindo sorrateiramente para entrevistar a governanta de Roger enquanto ele estava fora, e no processo enganando Bri. Por outro lado, seria difícil explicar a qualquer um dos dois precisamente o que eu estava a fazer. Não havia determinado ainda exatamente como ou quando lhes diria o que tinha a dizer-lhes, mas sabia que ainda não tinha chegado a hora. Os meus dedos tatearam o interior do bolso da minha capa, tranquilizados pelo barulho do papel do envelope da Scott Surtees. Embora não tivesse prestado muita atenção ao trabalho de Frank, eu conhecia a empresa, que mantinha um quadro de meia dúzia de pesquisadores profissionais especializados em genealogia escocesa. Não o tipo de empresa que nos dá uma árvore genealógica, mostrando-nos o nosso parentesco com um antigo rei da Escócia e ponto final. Eles haviam feito o seu trabalho minucioso e discreto sobre Roger Wakefield. Eu sabia quem eram os seus pais e avós até à sétima ou oitava geração. O que eu não sabia era como ele era. O tempo encarregar-se-ia de me dar uma resposta. Paguei a corrida e fui chapinhando pelo caminho inundado até aos degraus da velha casa do reverendo. O pórtico estava seco. E depois de ter tocado à campainha, tive a oportunidade de sacudir grande parte da água da minha capa antes de a porta se abrir. Fiona recebeu-me com um sorriso radiante. Ela possuía o tipo de rosto redondo, alegre, com expressão natural e sorridente. Vestia jeans e um avental cheio de folhos, e o cheiro de detergente de limão e de fornadas de pães e biscoitos soprava das suas pregas como incenso. Oh, a senhora Randall! Exclamou. Posso ajudá-la em alguma coisa? Acho que talvez possa, Fiona, disse eu. Queria conversar consigo sobre a sua avó. Tenho certeza de que está bem, mamã? Eu poderia ligar para Roger e pedir-lhe para irmos amanhã, se quiser que eu fique aqui consigo. Brianna pairava na soleira da porta do quarto da pousada, uma expressão de ansiedade na testa franzida. Estava vestida para caminhar de botas, jeans e uma camisola de lã, mas acrescentara à esplêndida echarpe de seda, azul e cor de laranja, que Frank comprara para ela em Paris, pouco antes da sua morte, há 2 anos. Exatamente da cor dos seus olhos, princesinha, dissera ele sorrindo, enquanto passava a echarpe à volta dos seus ombros. Era uma brincadeira entre eles, o princesinha. Quando Brie ultrapassara o modesto 1,77 m de Frank, aos 15 anos de idade. Entretanto, era assim que ele a chamava desde criança, e a ternura do tratamento permaneceu, mesmo quando ele passou a ter de erguer o braço para tocar a ponta do nariz dela. A parte azul da echarpe é que era, na verdade, da cor dos seus olhos, cor dos lagos e dos céus de verão escoceses e do azul escuro de montanhas distantes. Eu sabia que ela adorava a echarpe e revi em alta a minha avaliação do seu interesse em Roger Wakefield. Não ficarei bem, afirmei. Abanei a mão na direção da mesinha de cabeceira adornada com um pequeno bule de chá, mantido aquecido com todo o cuidado, com uma tampa de crochê no bico e um porta-torradas de prata, também cuidadosamente conservando as torradas. A senhora Thomas trouxe-me chá e torradas. Talvez eu consiga comer um pouco mais tarde. Esperava que ela não pudesse ouvir o ronco no meu estômago vazio, por baixo dos cobertores, registando uma descrença perplexa diante dessa perspectiva. Então, está bem. Virou-se relutante da porta. Mas vamos voltar diretamente de Culloden. Não é preciso apressarem-se por minha causa, disse eu, enquanto ela se afastava. Esperei até ouvir o barulho da porta da rua a fechar e ter a certeza de que ela já se fora. Só então enfiei a mão na gaveta da mesinha de cabeceira para pegar a enorme barra Hershey de chocolate com amêndoas que escondera ali na noite anterior. Restabelecidas as relações cordiais com o meu estômago, recostei-me na almofada, observando preguiçosamente a névoa cinzenta que ganhava espessura no céu lá fora. A ponta de um ramo fluorescente de tília batia às vezes contra a vidraça. O vento crescia. O quarto estava bem aquecido, com a saída da calefação central roncando ao pé da cama. Mas ainda assim estremeci. Estaria frio no campo de Culloden. Talvez não tão frio como estava em abril de 1746, quando o príncipe Carlos Eduardo conduziu os seus homens àquele campo para se defrontarem com a congeladora mistura de chuva com neve e o rugido do fogo dos canhões ingleses. Os relatos da data informavam que o frio era cortante e que os escoceses feridos foram amontoados com os mortos, encharcados de chuva e sangue, à espera da compaixão dos conquistadores. O Duque de Cumberland, no comando do exército inglês, não tivera nenhuma clemência com os vencidos. Os mortos foram empilhados como lenha e queimados para impedir a disseminação de doenças. E dizia-se que muitos dos feridos tiveram destino semelhante, sem a bênção de um tiro de misericórdia. Todos eles jaziam agora, além do alcance da guerra ou do tempo, sob a relva do campo de Culloden. Eu vira o lugar uma vez, há quase 30 anos, quando Frank me levara até lá em lua de mel. Agora Frank também estava morto e eu trouxera a minha filha de volta à Escócia. Eu queria que Brianna conhecesse Culloden, mas nada no mundo me faria pôr os pés naquele lugar fatal outra vez. Achei melhor permanecer na cama para manter a credibilidade na repentina indisposição que me impedira de acompanhar Brianna e Roger em expedição. A senhora Thomas podia dar com a língua nos dentes se eu me levantasse e fizesse um pedido de almoço. Olhei para dentro da gaveta. Mais 3 barras de doces e um romance policial. Com sorte, ajudar-me-iam a passar o dia. O romance era bastante bom, mas o zunido do vento, cada vez mais forte do lado de fora, era hipnótico. e o abraço da cama quente tornara-se acolhedor. Adormeci tranquilamente para sonhar com homens das terras altas vestidos de quilt e o som aveludado de conversas em gaélico, a fala macia puxando os erres em volta de uma lareira como o zumbido de abelhas nas urzes.